O seu redator-chefe volta às 7 da manhã, às 2 horas, o Globo no ar. O seu redator-chefe, oferecimento Varig, acima de tudo, você. 7 horas e meia-noite. Aí, foi uma vista danada, né? Do Genaro Margerina aqui. Genaro e Gerina, tudo com Jota no GD, né? Olha, tá faltando aí, ó. O que tem de Santos aqui não tá no GD, não é isso? Agora tem uma pessoa com duas letras de galho. Tá bom. São 4 horas e 45 minutos. Um alô para os amigos Paulo do INPS, que está ouvindo a gente aí. Tem gente na fila, já viu, Genaro? Não é brincadeira, hein? Quanta gente doente, né? Quanta gente doente. Olha, atenção. Atenção, mais uma vez, Dona Hermínia. Dona Hermínia de Antônio de Henrique de Malhada Velha, município de Itabaiana. Seu esposo acabou se banando, está desesperado. A senhora desapareceu, ninguém disse quando vai, ninguém disse quando foi, né? E ele está aqui, em Itabaiana, desesperado. Vem tomar conta do menino. Aqui está dizendo até a senhora, se a senhora não quiser... Se você não quiser ficar em casa, mas venha para poder tomar algum decisão. Se não quiser morar com ele também, não tem importância. Agora, dê o ar da graça, viu? Ele está muito triste, nosso amigo caboclo banana. São 4 horas e 46 minutos. Senhores agricultores, conte com o braço forte da máquina lhe ajudar no trabalho do campo. Tratores de máquinas agrícolas facilitam seu trabalho. Para o campo ou fazenda, conte com os serviços da CEMAG. Rodovia BR-235, quilômetro 73, Frei Paulo. Atração da capital. De segunda a sábado, no Som Capital, a Rádio do Povo, das 18 às 18h05, a Crônica da Ave Maria. Sobrinho e Aguinaldo Castro Braal, 3 de 11, 20 a 1.